noite, rapaziada. Segurança não é arma dura, mas contra vem a sensação de altura. Tá difícil hoje em dia, eu não vejo cura. Vamos pro salão, vou iluminar. A rixa é arranjada lá na hora mesmo. É muito fácil, tá cheio de briga, até sem erro. Na noite sai os burros e fica comentado. Aberta mais uma guerra entre bairro. Tá ligado no conflito de ideias da adolescência, gerando experiência. Muita coisa nova, o que oferece é provado as ruas. Nosso laboratório deu errado. Química no bolso da jaqueta. Antes nos quilos das grandes encomendas. Do tal ao laranja gira o dinheiro. O ciclo acaba na lata no carreiro. Do Porto até esse ponto, tem vários cargos, ele com 14 vários sonhos de office boy a ser senhor. Era embalado pelos seus irmãos, panos de valor. Não deu outro, até tempos depois já estabilizado o carnaval. Sexta-feira depois, pensa em março, o negócio é curtir, não sei porquê, desarmado. Ó, já no salão, bebendo pra caralho. Cidade portuária, clima pesado. Cidade portuária. Olha o céu, o inferno fica perto do lado. Cidade portuária. É só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária. Seja bem-vindo a Itajaí. O porto aqui na cidade faz coisa direta ou indiretamente. Todos influenciados, porra. Enigma na sequência de desgraça. Relaciona os fatos, Itajaí na rota e respira maldade. Todo dia fitas erradas, crocodilo no lago das trevas, trapaça. Malandro criado assim, desde criança. Convivendo com o local e suas artimanhas. Fala cantada, dizem. Não pega nada dele que cheguei aqui, eu não troco por nada. Não sei porque o vale é o encanto. O ar é doido, a primeira impressão. Rapaziada, conhecidos. Muitos. Mas tô ciente em quem confiar. Mais tarde eu não quero problemas, eu não quero tombar. Se é assim que tem que ser, não vou mudar. Pra verdadeiros amigos, às vezes pra me restaurar. Alto respeito indiscutível, sua importância. Mas mesmo assim não vou manter distância. Viciado é foda, eu queria ver mudança. Porém o que às vezes resta são só lembranças. Porém o que às vezes resta são só lembranças. O que nos resta, o que nos resta são só lembranças. São só lembranças. E na lembrança tem aqueles que escolheram lado errado. Traficante, ladrão, apenas mais um viciado. Muitos já saíram, agora é até tão legal. Mas quantos vão entrar no comércio ilegal? Cidade portuária, clima pesado. Escolhe céu ou inferno, fica bem do lado. Tu pode encontrar com o diabo na quebrada ou apertar a mão de Deus com apenas uma palavra. Eu já vi maluco parar de trabalhar, fazer acerto na boca pra ver a grana entrar. Ganhar um dia o que levava o mês inteiro. Cabeça fraca, desespero, pouco dinheiro. Tá tudo na mão, é muito fácil entrar. É o subúrbio, submundo que vai te mostrar. É assim por aqui, cidade sossegada. Mas vê se não entra pela porta errada. Briga entre bairro, calibre pesado. Camisa do Flamengo, pente carregado na adolescência. É feita de indecisão. Será que a vida vai melhorar com esse calibre na mão, ladrão? Acho que não, acho que não. Procura vai ficar na boa, irmão. Porque a lata, a cinza, a pedra, o isqueiro é o kit da morte. O dia, o mês inteiro, salve. Cidade portuária, clima pesado. Cidade portuária, escolhe céu ou inferno, fica bem do lado. Cidade portuária, é só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária, seja bem-vindo a Itajaí. Seja bem-vindo a Itajaí. Clima pesado. Cidade portuária. É só no céu ou inferno, fica bem do lado. Cidade portuária. É só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária. Aí, vagabundo, seja bem-vindo a Itajaí.